e BBS Bagaça Belém Sound. Não somos a maior, mas estamos entre as melhores. Esse tarde pop live. DJ Caio Mixi! DJ Caio Mixi! É o tarde pop live. DJ Caio Mix. Eu não quero nem saber, a gente vai pro pop live. Não aguento mais beber. Pega o tubo de uísque, bora curtir a night. São os manos luxo botando na pressão. Aguenta, filho, mete ficha, meu irmão. De domingo a domingo, não importa o lugar. Não... É o Etor! Equipe BBS! Eu tô de volta, hein? Sentiu a diferença, mané? Tá ficando maluco? DJ Caio! DJ Sérgio! Olha o incrível! Olha o incrível! Ele vai comer a periquita. Ele vai comer a periquita. O animal tava na floresta, curtindo na moral. Veio uma periquita pra ele. Ele vai comer a periquita. Ele vai comer a periquita. Ele vai comer a periquita. Ele vai comer a periquita. O comentário se espalhou, todo mundo deu valor. O incrível crocodilo é seu, meu amor. Bora, gordo, bora, dinho, bora, patrese, bora, marrom beat. Bora, gordo, bora, dinho, bora, patrese. Ele vai comer a periquita. Ele vai comer a periquita. Ele vai comer a periquita. Ele vai comer a periquita. É o retorno. Segue no rede na meia. Techno Rave, DJ Stone Mix e Fábio Marituba. Sentiu a diferença, mané? Tá ficando maluco? DJ Sérgio! Olha o incrível! Ele vai comer a periquita. Ele vai comer a periquita. Ele vai comer a periquita. Tava no fluxo, avisei. Sabe o que ela quer? Picada, picada, picada, picada, picada, picada, picada, picada, picada, picada, picada, eu sou safadinho, te jogo na parede e te empurro. Safadinho, te jogo na parede e te empurro. Empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empur

caixa postal. Amor, liga pra mim, quero ter você aqui. Liga que eu vou te buscar, hoje eu quero te amar. Depois vamos curtir, só eu e você aqui. O incrível chegou, de batese dando show. Vou com os irmãos, vou curtir de intenção. Ao som dessa canção, vou te dar meu coração. Toca pra nós a Irmã Lopes. O incrível chegou, sou crocodilo amor. O animal toca tudo para. O animal toca tudo para. O incrível chegou. O animal toca tudo para. O animal toca tudo para. Vamos lá, BBS. DJ Caio Mix, mixando os melhores sucessos do momento. Te jogo na parede e te empurro devagarinho. Aí novinha, eu sou safadinho. Te jogo na parede e te boto com carinho. Alô, Bel! Equipe BBS Bagaça Beleza. Se não acredita, eu vou te falar. É só você escolher rapidinho ou devagar. Se eu empolgar, não vou parar não. Segura novinha, só vou dar a compressão. É só botada com pressão, e a sota para boa, é só botada com pressão, e a sota para boa, é só botada com pressão, e a sota para boa, é só botada com pressão, e a sota para boa, é só botada, é só botada, é só botada, é só botada, é só botada, é só botada, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota. Aí novinha, eu sou safadinho. Te jogo na parede e te boto. Vamos lá, BBS. DJ Caio. Banda 007. Sinto que todo esse vazio é consequência de uma boba guerra sem fim. Se a coragem deixar algum de nós se expressar, temos algo em comum, comum pra dizer. Pop Life que chegou, não vou conseguir esconder todo esse amor. Vai te envolver.

Caio Mix, o showman. Fim de semana a barra vai começar. Em Castanhal a noite eu não vou parar. Me acompanhe, vem pra cá, venha curtir. Se você entra, você não quer mais sair. Eu vou pra pedra, vou curtir o campeão. E a moçada aqui no meio do salão. Muda da sol, show de iluminação. Eu pego a sombra. Oh, campeão, campeão. Totalmente diferente, banda Oliver. Tá botando pra quebrar. Com a Demi a festa não vai mais parar. Onde ele toca a festa sempre tá legal. Esse é o som, o campeão de Castanhal. A galera tá chegando de montão. Uma batida que balança o povão. É Vicente, o dedo, eu sou o campeão. Eu vejo a som. Oh, Campbell, Campbell, Campbell. Eu vejo a som. Oh, Campbell, Campbell, Campbell. Eu vejo a som. Oh, Campbell. Vamos lá, BBS! DJ Caio Mix, a referência em música no Pará. O que é o amor?

você e o Wesley. Hey, DJ! Sempre o primeiro. Ajudando o povão com o som que bate forte dentro do seu coração.